de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. Chuva de glória.